Em Suzã, um destino a se revelar. Esteira bela preparada para entrar. Mardoqueu vigilante em oração. A providência divina em seu coração. A lei do rei fez as moças sonhar. Mas Esther guardou seu povo sem hesitar. Com graça alcançou, ao rei encantou. A coroa real, seu trono conquistou. Oh, rainha Esther, corajosa em fé. Teu povo em perigo, mas Deus está de pé. Luta e vitória em ti, Senhor. Na história de Esther, vemos o amor. Entre sombras, um plano a se frustrar. Mardoqueu alerta, não podemos calar. A coragem é luz que em nós vai brilhar. Ao clamar por justiça, o mal vai tombar. Oh, rainha Esther, corajosa em fé. Teu povo em perigo, mas Deus está de pé. Senhor, na história de Esther, vemos o amor. E quando os muros parecem cair, a voz do Senhor nos faz resistir. Em cada batalha, Ele é nosso Rei. O plano eterno, Ele é quem é. Oh, rainha Esther, corajosa em fé, teu povo em perigo, mas Deus está de pé. Luta e vitória em ti, Senhor, na história de Esther.